Chegou! Cancancia. De Souza na voz. Vem! O armamento dela é a bunda dela. O armamento dela é a bunda dela. Parece a pistola, a metralhadora, bazuca, granada. Parece a pistola, a metralhadora, bazuca, granada.